1-253, mandando pista para Salvador. Afirmativo, a nova pista que usa agora será 28, ok? Tá. Irei correndo agora só a saída. Tá pronto para o ataque? Ok, mandando então 3-1-2. 153, mantém a posição, vou correndo a sua saída com controle e após irei pagar a gente correndo o táxi. Sim, deixa bom. Formo, tá cortando a chamada, ok? Não entendo. Quem confirma que chamou? Tem alguém com a portadora aberta. Alguém tá com a portadora aberta. No 607, chama o centro Recife, 1288, alterna 13325. Recife, 1288, negativo 13325, gol 1607. Bom dia, obrigado. Nada. Informação em puxa, Juliette. Meu whisky Golf Oscar, dá presente, tá autorizado direto o Tinga. Dá presente, Tinga. Golf Oscar. Salvador, total 9919. Total 9919 para Recife, 310. Positivo. Sim, irei coordenar. Aguarde para cópia. Ciente. Mantenha a posição, estou em conexão com o centro Recife e o controle de Salvador para a direção da sua nova saída, ok? Sim, Salvo o gol no 897, está pronto para o táxi, tem 193, 3 horas e 5, alterna Campinas. Campinas, gol no 897, mantém a posição e aguarde para início do táxi. A gente tem contato com o Centro Recife, controle de Salvador, para efetuar sua nova subida, devido à mudança de pista para 28. Onde é a posição? Salvador 1-9648, está no pátio 3, pronto para pushback e acionamento. O solo. Quem que chamou? Foi o Wilson, 9648, no pátio 3, estamos prontos aqui para pushback e acionamento. Mantenha a posição, em instante eu vou iniciar, vou autorizar, ok? Mantenha a posição. Edson. Sol RJ 6709, nível 340 para Brasília, sente na informação Juliette. Número 2 para a cópia, web 6709, aguarde. Guardando o 6709. Salvador, bom dia, gol 1922. Bom dia, gol 1922. Identifique, desça até o 080. Chegada é a Cari. 080 na chegada Cari, gol 922, confirmando a 281. A 281 agora, comandante. Está com os últimos 97 flaps fechados? Positivo. É corrigindo, aguarde só um instante a informação, gol 922. É corrigindo, gol 922, apenas os últimos 90 metros em praticado, ok? Certo. Tem a frequência livre então, comandante. É livre para o hotel Limantel. Zona 53, prossigo táxi, Juliette, Alfa, seu ponto de espera 28, forma nova subida, decolagem da 28, após curva à esquerda, no perfil Goleval Crate, Goleval Crate. Goleval? Isso é Crate, até o fixo Crate, o TAN 3153. Certo, então vai iniciar o táxi, Juliette, Alfa, fixo 28, executa Goleval Crate, vai ao 3153. 1897, prossegue o táxi via Juliette, Alfa, teu ponto de esperada 28, informo nova subida, decolagem da 28 após o curva à esquerda, perfil Goleval até Sagaz, posição Sagaz. Ok, livre o táxi, Juliette, Alfa, e a saída é Goleval Sagaz, gol 9297. Informa após decolagem, irá manter pro até 3.000 pés. Positivo, mantenha pro até 3.000, gol no 8197. 3153 na escuta. Papá Mike Eco Delta, controle. Bom dia, está decolando de Salvador com destino a Manati, cruzando, passando pelo farol de Itapuã. Estamos estimando Manati mais 20 minutos, 40 milhas, mantendo 500 pés. Acionado 0107 em transporte. 500 pés, direto Manati, Mike Eco Delta. Informe livrando CTR. Paraná, livrando CTR, Mike Eco Delta. O gol 922 é autorizado agora até o 040. 040, 922. Alô, Total 9919. Estou sentindo seu tráfego, Total, porém eu não entrei em contato com o setor Recife, ok? Mais um minuto eu pago sua cópia. O Salvador, o 9914 está aqui, vai falar daqui, senhor, ok? Controle, bom dia, Gol, 1-9-7-1-5. Gol 9715, bom dia. Contato radar, saída Gole, Salvador 360. 360 na Gole, 9715. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, controle. Conta pro senhor. Pio Momo, Momo Frod. Fiel, frequência 120-10, Eco Alfa Oscar. Subida Momo, transição frote. Mantém Momo frote após a decolagem 28, curva direita. Está restrito, mantendo pro até 3000 após a decolagem. O Rio 9648. Pessoal, está pedindo que agora a cabeceira em uso é a 28, na saída Momo frote. Manter a proa até manter 3000 pés, é isso? Mantive a decolar, mantendo pro até 3000 após curva à direita, no perfil Momo frote. Matilson, vai decolar, manter a curva até 3000, então curva direita do perfil Momo Frot, o Rio 9648. Gente, Gol 9922, não dá presente, voe na produção Vitor 362. Serra Vitor 362, Gol 922. Criança American 9 Zero. Temba. Que chamou? Total 9919, já possui a cópia. Em total, eu tô ciente e agradeço um pouco da paciência, porém ainda não consegui contato com o setor Recife, ok? Mantenha na escuta, assim que eu tiver a sua autorização, seu número 1 para a cópia, eu irei pagar. Papa Romeu, Whisky Golf Oscar. É, chame agora o Centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 12545, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom voo. Salvador, o Rio 9648 está acionado com 03 a bordo, 2 horas mais 55 minutos, alternando Natal, pronto para o táxi. Bom dia. Bom dia. Rio 9648, táxi autorizado, quilo alfa, até o ponto de esperada 28, lá chamada a torre 198, decimal 6, ajuste na 014, tem um ótimo voo, confirmando Natal 3:56 e o PLB. São 3 a bordo, senhor, 2 horas mais 55, ok? Gente, 2:55, ok, copiado. Táxi, quilo, alfa, ponto de esperada 28, torre. O Rio 9648 tem um ótimo voo. Beijo, muito grato. Quilo alfa, ponto de esperada 28, torre 1862, 9648. Total 991, copia. Consigo. 310, Salvador, Recife, decola da Aerovia 358, decola da 28. Manterá por até 3.000 após curvará à direita na subida Aron Melim. Código 5440, frequência do controle 199.8. 90 Recife, decolando da 28, mantendo a reta até 3.000 após curva à direita na Aron Melim. 119, confirme a decimal. A curva é à direita, ok? Após a colagem, 28, código 5440. Ah, positivo, 5440. E o controle? Controle 698, torre 198, decimal 6, o total 991. Tá pronto para o push? Tá pronto para o push. Autorizado, chame táxi. Olha aí. Manutenção, podem iniciar o pushback e o freio está solto. Confirme que chamou? Confirme que chamou? Controle Salvador, Guardião 06. Guardião 06, controle, prossiga. Canal de Sirius Stand By, número 28 Cops. Mike Tango Lima, pronto, cópia. É. Guardião 06, controle, prossiga. Decolou de Ondina para o centro administrativo da Bahia, passando a vertical do Navega Maralina no momento. 510 com 4 a bordo. É, reportando a Rádio Pirata, o Nordeste Amaralena. 9.8. Confirme o transponder? 5457. Ok, Teresina no 280, Presulu 20, decolada 28, mantém pronto até 3.000, depois curva direita, sobe Momo, Flock 5457, 198. Positivo? Correto, o Mac Tango Lima. Ok, tem hora na vela total, no página 3 está pushbackando, após a mesma, está o táxi da mesma, o seu inicial. Reportaremos para acionamento na posição e posterior push. Gente, o Mac Tango Lima, reporta então para pushback e acionar. Tá. Solo, objeto 6708, na posição 1 para pushback e posterior cópia. Ativar o pushback só mediante após a cópia, o 6709. Tenho contato com o setor Recife, mais 2 minutos a 3 eu pago sua cópia. Número 2 para a cópia. Paciente, então aguarda a cópia para fazer o pushback, 6708. 1897, liberado da restrição de manter proa, saída a gole. Sobe o 360, contato radar. Gente, curva esquerda para a saída a gole, gol 1897, subindo para 360. Salvador Utan, 3179, Singer 2, pushback e acionamento. Então, bem, autorizado pushback e acionamento, Utan 3179, report táxi, informa o Pistil UFA 28, irá decolar, manterá no pôr até 3.000 pés, após curvará à esquerda, no perfil Gole, Eval, Eudes. Pista 28, Gole, Eval, Eudes, 3179. Reto, chame táxi. Chamará. 06. 179, está saindo da restrição, após decolagem mantém por até 3.000. Afirmativa, após decolagem mantém por até 3.000. Confirma só a transição da nossa saída, por favor. Gente, irá subir, irá executar a subida Gole, Eval, Gole, Eval, após Eval, o próximo fixo é o Wilds, para interceptar o Peru 50. Gole, Eval, após Wilds, graças. 9911, estacionado, pronto para o táxi, com 3 POB, 2 e 3 de autonomia, altera no Maceió. 9911, táxi autorizado, quilo alfa, ponto esperar 28, torre 118, decimal 6, ajuste no 04, tem um ótimo voo. Obrigado. 784. Mega 980, go ahead. Tira Salvador, Recife, flight level 370, airway upper whisky 58, take off runway 28. After takeoff, maintain heading until 3,000 feet. After turning right, right turn. After around the path, remain transition. Squawk 5455 and control Salvador 119 decimal 8. And clear to receive the flight level 270, upper whiskey 58. We'll expect runway 28, 2,000 feet, then a right turn. And can you say the transition on that right turn? We got the squawk at 5455 and departure frequency 119.8. After the cost runway 28, maintain heading until 3,000 feet. 3,000 feet after right turn around the path in Berlin transition. After takeoff on 828, maintain heading until 3,000 feet. After right turn, around the pathway, Alfa Romeo, Oscar November, and Melee transition, Mike Echo Lima, India November. Okay, we understand. 3,000 and right turn, air on departure, Melee transition for American 980, sir. Correct, your copy. Report to right, start up and push. Okay, we're ready to push and start now for American 980. Sua escuta. Para meia. Está na final estabilizada, 922. E o 9648, contato radar, saída Momo, sobe ao nível 310. Ciente, autorizado 310, Rio 9648. Gol 922, completando o final, chame agora a torre 118 decimal 6, 12 a 0. 86, obrigado, bom dia. Controle ao guardião 06. Push report for taxi. Take clear to push start, we'll call for taxi, American 980. Gente, guardião 06, chame agora a torre para pouso em 118 decimal 6, 12 a 0. 1998, meia. Rodou muito bom, dia Altan 3304, cruza 2 no 0 para 1 no 60, Altan 3304, continua descido até o nível 1 no 00 na chegada de pit. Para o 100 na pit. 04. Papai Romeu, Papai Eco Charlie, acione o transponder 5447. 28. Manterá pro até 3.000 pés, está restrito até 3.000 pés inicialmente, após curvará à esquerda. Irá fazer o curva à esquerda no perfil Gole ou Fito. Gole, transição Fito, código 5453. Frequência do controle 199.8 web. 5447, confirmo. O senhor tem a frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Chame o controle caso ingresse na CTR, ok? 8, controle 6709. 6709, correto, portão 01. Chame o plano para o pushback, sonar. Já está pronto, senhor. No 1 para o pushback, sonar. Gol no 897, centro Recife agora. 1288, alterna 13325. da mesma, liberação do setor, se inicia o seu push. Após autorizado o push para a 709. 3179, está pronto para o táxi. 164 a bordo, 4 horas e 20, alterna Galeão. 164, quais são? 3h20 ou 4h20? Autonomia? 4 horas e 20. 4h20, táxi autorizado. Índia Alfa, teu ponto de espera 28, lá chamar a torre em 118 decimal. Meia dúzia, o ajuste no 014, o TAN 3, 179, tem um ótimo voo. Índia Alfa, ponto de espera, chama a torre, grato, bom dia, bom trabalho. Seria possível autorizar vamos direto frote para o Rio 9648? Ainda não, comandante, aguarde. Mantendo ainda o perfil da saída. Rio 9648. Ok, senhor, então mantendo o perfil da Momo, transição frote 9648. A 3663, procedimento em uso para a pista 28, é o VORDME, ok? Ok, pode ser o RNAV? Pode ser, para o RNAV, o senhor desce agora até o 40, voa na produção Vitor 361. 361, por 40, obrigado. A 3304, reautorizado até o 050, na produção Vitor 361, no número 2 para aproximação. Parou 050 na proa de 361, senhor. Vitor 361, autorizado em nada, grato. 3304. 922, aguarde para prosseguir seu táxi. Aguardar, 922. 5, alternando 2545. In ground, American 980, try to taxi. American 980, proceed your taxi, Vitex Juliet and Alpha, at holding point of X-ray Golf, contact 118.6. Okay, Juliet Alpha, we'll hold short of Golf, we'll contact 18.6, American 980. Salvador, o Mike Tango Lima, para selamento em uma posição em posterior pushback. Mike Tango Lima, livre acionamento, chama por táxi. Portaremos o táxi, Mike Tango Lima. Goro 922, prossegue. Sou Mike Tango Lima, mantém a posição no instante, aguarde. Estamos acionando na posição, reportaremos para o pushback, positivo? Positivo, vai guardar para o push, vai chamar na escuta. O Goro 922 está livre para seguir em frente, pátio 3, vai chamar para o ingresso, pátio principal. Livre, pátio 3, chamará para o principal, Goro 922. Controle total 9919. Total 9911, contato radar, sobre o 3110, saída Aron. Liberada a restrição de 3000, senhor? Liberado. Vá na direita agora.